Tomá! Garoto, por favor. A loja já fechou. Eu não vim comprar cigarros nem chiclete, garoto. Pode me dizer o nome da pessoa que bateu recorde naquele jogo ali? Onde é que eu posso encontrá-lo? Alex Rogan. Sou eu mesmo. Alex Rogan. Quem é você? Meu nome é Centauri. Inventei o Guerreiro Estelar e por isso estou aqui. É mesmo? É. Precisamos conversar sobre um assunto da máxima importância. Entre no meu escritório. Isso mesmo. Vamos lá. Não há motivo para ter medo. Ah, sim. Cumprimente a minha assistente, Beta. Oi. Ai! Parabéns por sua atuação de virtuoso, meu caro. Centauri está impressionado. Vi gente chegar, vi gente sair, mas você é o melhor, garoto. Fascinante. Anos-luz adiante da competição. É por isso que Centauri está aqui. Ele tem uma pequena proposta para você. Interessado? Talvez. Que é isso? O que você está fazendo? Escute, Centauri quer manter a surpresa. Confie em mim. Oh, você vai adorar, adora. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Fudido! Eu sou Calaveira Immortan. Estou falando aqui diretamente do fim do mundo, porque acabou tudo, estão todos aqui. Aqui está comigo o meu filho, Miote, o Exterminador. Não reparem, porque ele é meio mongol, porque eu comi minha irmã é mãe dele. Então, fim do mundo credo, eu tenho. Nossa senhora, caralho. E aí ele nasceu meio boboca. Meu Deus. Não, sem julgamento no fim do mundo, sem julgamento. Tá comigo aqui também o grande bebê gordo, que ele cresceu, mas ele continua sendo aquele bebê gordo do Chapolin, não sei se vocês lembram. E aquele do, lembra que era o Padre Jaime Palilo, lembra? Você lembra, não? Lembro. O Carrossel. Carrossel, não. Porra. Eu sou o Silêncio, que eu sou imortal, John. Não, eu não sou imortal Calaveira. Eu tô aqui no fim do mundo pra dizer que o JustCast acabou o mundo, mas os patrões continuam pagando, com uma coisa incrível. Eu acho isso muito incrível, mesmo no fim do mundo, né? E o povo não desanimou. O povo não desanimou e tá aí. Não é porque o mundo acabou que vai deixar de patrocinar, né, Miotti? É claro. Você tá falando dentro de um cano, por quê? Eu já vou com a minha máscara de imortal Calaveira. Ou Calaveira Joe. Eu prefiro Calaveira Joe, que eu acho que fica nome de motoqueiro. Calaveira Joe é mais legal, hein? Calaveira Joe é mais legal. Eu não sei se vocês sabem que, assim, tem uma época de basquete, tinha umas gostosas. E... Mentira. Mentira. Talvez, não sei. Fale, filho meu. Filho da minha irmã. Tá doido. Comigo. Se a mulher lambesse minha orelha, porra, eu não ia reclamar. Porra. Eu falei, por isso que ela é meu filho junto com a minha irmã. Essa merda é parada, essa merda. Ele ia pagar um ciborgue pra comer a mulher dele, pra ele ficar vindo. Diz aí, grande bebê gordo que não cresceu. É, beleza, esse filme tem os melhores gráficos do Nintendo 8-bits. Exatamente, o melhor filme do Star Fox que eu já vi. Isso é maravilhoso, não sacaneie esse filme, porque esse filme é muito incrível. Ah, só lembrando que a gente não vai falar de Mad Max, tá? Tipo... É, não, mas ia ser pertinente, mas por que a gente tá fazendo de Mad Max? Agora que eu me dei conta. Merece um dia, a gente faz. Pois é, eu acho super a ver. Se sobrar mundo, a gente faz. É, quem sabe. Mas é Notícia, internet, que aqui diretamente do fim do mundo, onde o mundo quase acabou e nem tanto. Estamos aqui para falar sobre este filme maravilhoso. Foi vendo esse filme que Miotti tentou comer empregada da minha avó. Foi esse filme. Não, por isso, caralho, que esse filme está na minha memória. Ah. O cinema faz parte da vida trash de Leonardo Miotti. Eu, caralho, falo isso. Eu lembro, óbvio. Claro, ficou gravado na memória isso aí. Estou recebendo cartas assim à torta e à direita de pessoas que estão exigindo que sua vida seja escancarada na internet, viu, Leonardo? Você está preparado? Tô, tranquilo. Já foi pra caralho. A gente tem que ficar enrolando isso aí até ter mais patrão. Até ter mais patrão, exatamente. Esse internet que hoje vamos falar só o nome do filme mesmo, hein? O Último Guerreiro das Estrelas. The Last Starfighter. Nossa, esse é clássico. Esse é classicão da Sessão da Tarde. Ó, esse é clássico. Ele é ruim, mas ele é bom. Pelo menos eu gosto, porque tem aquele negócio, tem um fator Miotti por trás. Eu acho isso incrível, porque eu vejo a cena, eu lembro da cena. Vamos lá, Miotti. Vamos lá, filho de minha irmã e meu. Vamos lá. Vamos lá procurar o Jaiminho nos calabouços de Wasteland. Bora, Miotti. Vai na frente que tu é burro, que tu vai tropeçar e eu vou te segurar, vai. Como era a frase que ele falava do Immortal Joe, que ele falava... Mediocre! Ah, é. Verdade, meu tio. Meu tio, não se preocupa não, eu vou te chamar medíocre o programa inteiro. Não vão faltar oportunidades, não só nesse programa, como na nossa vida inteira, não se preocupe. Uhum. Bora, meu tio. Cadê o Apu Jaiminho? Chama aí. Não, idiota, é gravação ainda, ele ainda não entende que isso é tudo teatrinho. Eu sei, porra, calma, então aí. Chama ele. Calma aí, porra, calma aí. O melhor foi a do Alien, a velho, do até Alien, hoje eu, a do até... Alien, é incrível. E o povo, nosso, como ele é bom ator, foi, não, é que ele achou que eu tava brigando com ele. Que é, caralho? Vai, briga, vai, porra, Leonardo, faz negócio, aí. Caralho, não, ele, não falou que, ação. Que faz o que, caralho? Porra. Ajeita a nave, aí ele, ah, é. Falação, porra. É. Ah, tá, não, é que sim, claro, estou aqui resolvendo o problema. Eu sou o novo Garfinho. Eu sou de tamanho da manhã. Procure. Oh, wait a minute, Mr. Postman. Boêmia, aqui me tens de regresso. Então, diretamente aqui do meu harém, eu estava um pouco distraído porque eu estava vendo, conversando com uma certa gostosa no meu celular, não é para dar conta de vocês. Mas estamos aqui para o quê, meu caro filho de minha irmã? Vamos ler algumas mensagens aqui. Medíocre, hein, medíocre. Ah, ei, medíocre. Medíocre. Medíocre. Não, eu gosto de dublar, tem que ser dublado. Miotti, pô, chamar Miotti de medíocre, ele não vai entender nada. Fala, medíocre. Vamos ver algumas mensagens aqui de e-mails do último programa. Medíocre. Pariu. Vamos ler, Miotti. Vamos ler as mensagens do último programa. O pessoal ficou um pouco confuso, né, Miotti? Que eu fiquei sabendo. As pessoas foram perca de surpresa. É, principalmente o Elias Araújo. Ele comentou até lá no grupo do Telegram. Eu parei de escutar o programa pra ver o filme antes. Que filme maluco, puta que pariu. Mas acabei me divertindo, vou ver os outros filmes. É, não, é óbvio. Aí ele parou de assistir o filme pra voltar pra escutar o programa, porque não entendeu nada. É como eu falei, eu profetizei isso. O Matheus Santos, ele comentou assim: que isso é assim, Jurássico? Que diabo de filme foi esse, hein? Gente, assim vocês me matam. Até agora eu tô tentando entender que caralho, isso foi aquilo. É sério, como eu rico esse programa. Na verdade, eu tô rindo até agora. Toda vez que o Calaveira gritava: eles estão correndo de quem? Era quase um AVC meu, de tanta risada. Dá uma aflição. Eu vou dizer uma coisa, a galera que não paga essa bagaça não faz ideia do que tá perdendo. Vocês são muito foda. Olha aí. Que venham mais insanidades pra eu poder enfiar todos os meus dinheiros no toba de vocês. Um abraço a todos e Cuidado com o tafetá. Quero te agradecer muito ao Matheus Santos. Matheus, muito obrigado pelas palavras do carinho. E quero fazer das palavras de Matheus minhas. Eu quero falar uma coisa pra vocês. Miote está no grupo de risco. Não é só ele não, viu? Não sou só eu não. Miote, cala a boca. Você é triplo carpado, mas você é velho, diabético. Diabético aonde? Mas você tem, você nega que aonde você tem, mas você é diabético, cara. Você tem que ser, porque ninguém com essa barriga de velho que fica bebendo e taipava domingo na quarentena, não tem que ser diabético. Você tem que ter diabético. Você tem que ter diabético. Então olha só, quero falar com você, o Miote. Calaveira, rapidão. Outro dia eu liguei pro Miote, perguntei, e aí, Miote, tá fazendo? Ele, tô aqui na lotérica. Olha aí! Caralho. Agora, quem são os únicos... Puta que pariu. Olha só, Brunão, quem são os únicos que estão descumprindo essa maravilhosa e perfeita quarentena? Quem são os últimos? Os únicos? Quem são? Os velhos. Os velhos. Os velhos. Só tem velho na rua. Os velhos se rebelaram. Aí tá velho e quem? Miote. Óbvio. Lá da lotérica, pagando conta. Pagando o quê? Tu foi pagar a net, né, Miote? Tenho certeza que você foi pagar a net, não foi? Não, não fui na lotérica, não, pô. Quem me tirou dessa peça? Você foi. Pariu. Você foi fazer transações monetárias porque você está ficando velho e não sabe mais ver esse extrato. Você precisa de ajuda. Da Marina pra ele. Né? É amor, é a sua neta, ora bolas. Essa relação incestuosa bizarra que vocês têm aí. Que ninguém entende essa merda. Pois é, e o Zé Neto falou o que aí? O outro comentário foi do Zé Neto. A pessoa não comentou, né? Eu fiquei pois meio chateado. Eu não sei o que aconteceu, não sei se não entendeu, ficou com preguiça de comentar. Mas o Zé Neto foi o outro, falou assim: é o que, doido? Assim que postou. Enfim, a gente fez um filme bem pouco comercial, que pouca gente tinha conhecimento. Mas hoje a gente tá aqui pra compensar isso, né, Calaveira? Ah, pro pedido de quem? Aliás, pedindo a exigência de quê? Porque por mim a gente continuava na Deep Web. Eu não tava nem aí. Continuava na pegada dark. Eu continuaria na Deep Web massa. Mas tem um certo senhor, né? Tem um certo senhor que não entende as piadas que eu faço, que tá aí no grupo de risco do Covid. De quem era essa pessoa, Miote? Tô sabendo isso não. Pois é, aí ele vive, não, vamos falar de um filme clássico, como, sei lá, Violinista no Telhado, coisa desse tipo, assim, né? Falei, não, meu, pelo amor de Deus, Violinista no Telhado, só deixar essas merdas. Tomar no cu. Vai você com baconzitos, vai pra lá, vocês fazem, se fuder, você pra lá. Aí, com muito custo, consegui enfiar um semi-trash. Mas, assim, internet, eu falo pra vocês que eu só que sou minoria, tá? Não, não garanto a próxima, não. A gente ainda tentou o Mercenários das Galáxias, mas era muito ruim, né, velho? Mas esse não tem graça. Esse não tem graça. Pois é. Esse é só ruim. Esse não tinha graça mesmo. Aí, Miote exigiu. Miote falou assim, ó, eu faço o que eu quero, eu não edito. E pior que ele não vai editar, quem vai editar sou eu, desgraçado. Então ele me enganou. Ele me enganou. Pois é. Você me enganou, Miote. Por que você falou que era você, Miote, que ia editar? Porque ia ser. Caralho. Ele mudou isso essa semana. Que você, além de velho, Miote, decrépito, broxa, tá trabalhando mais na quarentena do que eu tava trabalhando antes, sabia? Ele tá dando golpe na gente, Calaveira. É isso. Você tá lavando dinheiro, Miote? Calaveira. Ah, semana passada, a gente gravou um programa. Eu, Marina, Miote e Beconzitos, né? E aí, a Marina saiu mais cedo do programa, porque disse que tava cansada, não sei o quê. Aí eu comentei com o Beconzitos também. Esse velho o dia inteiro dentro de casa, atrás dela, imagine só. Nossa, e deve coitada. Ser... Marina! A internet não tá funcionando! Deve ser uma desgraça isso. Ô, Miote, eu já avisei, reiniciou o modem. Imagina, velho. É o que que é modem? O que que é modem? Manda aqui uma mensagem pro Bunão, manda. Rodrigo me mandou um arquivo em anexo. Anexo é o quê? É vírus? É vírus? Não abre não que é vírus, que ele é palhaço. Ele gosta de fazer essas coisas. É o dia inteiro, coitado da cabeça da menina. Miote, ele não está mais pegando ninfetas. Isso aí já é preparação pro futuro. É, ele já tá trabalhando na aposentadoria plena. Já. Pra quando o Leozinho se aposentar de vez. Que tá próximo, né? Isso aí investimento a médio prazo, não é nem a longo. Porra, mesmo. A médio pra Miote. Essa bisnaga, Miote. Essa bisnaga não faz mais nada. Ah, é? Vou chamar a Marina. Essa bisnaga tá aparecendo. Não manda nada, não. Não vou ver merda nenhuma, não. Eu quero ver piroca, miséria, piroca. A Marina, próstata tá do tamanho da melancia. Deixa eu te falar, Miotti. Eu sei muito bem que Marina me contou que isso aí tá igualzinho às minhocas do Duna. Aham. Uhum, tá? Vai pra um lado, vai pro outro, não sabe pra onde vai. Ela, ai, cara, acho que é uma doença venérica na ponta. Acho que é, sei lá, candidíase. Sei lá que merda é essa. Te conheço, Miotti. Conheço você, conheço tuas praças, Miotti. Uhum. Ó, Miotti. Quê? Comi tua mãe. Minha irmã. É. Minha irmã. Ah, meu Deus do céu. Mas olha só, antes da gente continuar, preciso lembrar aqui a todo mundo. Primeiro agradecer a nossos patrões, que sem eles a gente não tava com o Jurassicast para maiores aí no ar. E precisamos dizer para as pessoas ajudarem a gente a arrumar novos patrões. Isso. Se você conhece alguém que curte podcast, que curtiu o Jurassicast, chega na pessoa e fala: olha só, os caras voltaram, velho. Tem um programa, é exclusivo para quem paga. O site é esse aqui. Escolhe um plano massa lá pros caras. Ajuda os caras que, pô, os programas estão maneiros e estão imperdíveis. Isso aí. É um negócio aí. Você tem que ir naquela pessoa fraca de espírito. Porque essas são mais suscetíveis a dar dinheiro pros outros. O que, que a gente faz? Olha só, você que quer. Não, eu quero. Eu tenho minha namorada, eu quero convencer ela a assinar o Jurassicast, mas eles são muito obscenos, ela tem nojo. Como é que você vai fazer? Você vai deixar ela assistindo o dia inteiro Rede Globo falando só sobre coronavírus. No final do dia ela já vai estar meio biruta, achando que todo mundo vai morrer, ou sei lá, ou alguma coisa nesse sentido. Aí é que você entra com o Jurassicast, ó, tem a galera aqui que eles são apocalípticos, eles já estão depois e tudo. Não, eles já acabaram e ressuscitaram. Eles já acabaram. Pronto, pronto, pronto. Ele, né? Já acabou e ressuscitou. Tem um cara lá que acha que é Jesus, tem outro que come a neve. É uma depravação total. Aí você já mete, aí a pessoa vai e paga. É assim que você faz, cara. Já fala do vadinho dos podcasts que já tá certo. Ele morreu e voltou pra comer a noiva dele na frente do marido dela. Cara, essa foi a melhor analogia que a gente podia ter arrumado. E eu vou te falar, tem história do Melo sobre isso. Boêmia, sabendo que andei distante, sei que essa gente falando. Em breve, não tão breve, programas antigos do Jurassicast vão ter edição especial, viu? Fiquei sabendo, o Miotti está trabalhando tanto assim que está revisando os 260 programas que nós temos. Remasterizado, versão do diretor. Vai ter coisa inédita que as pessoas não escutaram ainda, principalmente aquele Superman. É mesmo? Aquele Superman que o Rodrigo... É mesmo? Que... É, vai ter. É, e agora como a gente não tem mais problema contratual, a gente vai soltar inclusive os podres, as merda tudo, entendeu? Quem Miotti comeu, quem Miotti não comeu, ele vai botar tudo, é tudo lá gravado. Aqueles Vale a Pena da Pena que rolava um biscoito antes da gravação, não, que eu não sei. Aí não. Não negue, Miotti. Miotti, você não seja homem de negar que eu vou ir na asa norte na tua não, cara. Não tem esses arquivos mais, não. Seja. Eu vou ligar pro meu advogado, é agora. Não, Mongol, entra na piada, Miotti. É a velha. Não entra. Entra na piada, Miotti. Vai. Tô falando que não tem, porra. É foda. É a mesma coisa que eu tô piada pra mãe. É isso mesmo. É uma merda a internet, que é isso aí. Você vai deixar, viu, Bruno? Você vai deixar. Eu vou deixar a gente deixar, tentando pode... fazer piada com o velho. Já falei, não teve nada. Não, ela nunca me mostrou. Ele não sabe. Não, ele mostrou, não sabe, mano. Não tem gravado, caralho. Eita! Eita! Olha aí! Sabia! Ah, não! Se befissum, velho. Isso tá gravado só na memória, Miotti? Tá na memória. Isso entrou no Sugar Daddy, meu amigo. Oh. Se inventou o conceito de Sugar Daddy, cara. Pede-me que você gosta mais. Você está ouvindo Jurassicast. Miotti, qual é o nome desse filme, Miotti? É em inglês, Miotti. Fale pra mim agora, por favor. The Last Starfighter. É, você vê, você percebe que... The Last Starfighter. The Last Sci-Sci. Deu uma escorregada. The Last Sci-Sci. Você viu? Eu vi o Sci-Sci. The Last Sci-Sci. The Last Sci-Sci. É, Miotti. E por que nós fazemos esse filme, Miotti? A troco de quê? Porque eu pedi. Não, foi você. Foi eu não. Eu pedi outro, deixa ele, falou, vamos dar pra esse. Deixa ele, vamos ver. Deixa esse enrolar. Eu pedi pra fazer um, você falou, não, vamos fazer esse aqui é melhor. Que papo de velho, cara. The Last Starfighter, eu vou falar, Brunão, que pra mim é um dos poucos rip-offs de Star Wars que deu certo. Quer dizer, quase certo. Não, é um filme que é bacana, ele tem uma premissa muito boa, eu gosto muito da premissa desse filme. Pra mim é a parte que é mais legal. Acho que você podia falar a sinopse antes da gente falar de onde veio a ideia. Era um rapaz de uma cidade pequena, tão pequena que não tinha, não era nenhuma cidade, era na verdade um bando de gente estacionada num estacionamento, não sei porquê. Um acampamento de trailer. Quer dizer, não tem vida mais medíocre no mundo, pois ele estava lá para cuidar de um acampamento de trailers. E ele tinha o fetiche de ver um ciborgue comer a mulher dele. E a história é essa. E ele realiza. Porque o ciborgue empurra o peru na mulher dele e ele não tá nem aí. Tá massa. Aí o ciborgue ainda vai tirar desaforo com ele. Pô, a tua mulher não sabe o que é da vida, cara. Fio dentro do cu dela, ela não curtiu, me bateu. Aí ele, ai, vocês dois, ai, ai. Ai. Vocês me racham a cara de vergonha. Ele falando pro ciborgue dele. E olha como é que esse filme é distópico, olha só. Ele é recrutado por uma bicha velha pra lutar pelos cavaleiros intergalácticos, muito bicha velha, que pra mim é o que mais me irrita nesse filme, é aquele, cara, aquele ator que ele não precisava estar ali nunca. Aí ele é recrutado pra uma bicha velha que deixa um vibrador intergaláctico pra comer a mulher do cara, que não sabe comer a mulher do cara, e ela fica puta, porque eu sei lá, porque o ciborgue é muito doido, velho. Ele mete o dedo na pataca da mulher, que porra é essa? Ele, ah, minha filha, vocês fêmeas são muito... Olha só, olha se esse ciborgue não está no WhatsApp de Miotti. Me fale, num daqueles grupelhos dele lá, ele e aqueles amigos dele, hein, Miotti? Tenho certeza que aquele negócio tá lá, reclamando da opressão dos homens machos terráqueos, hein, Miotti? Fale, Miotti, se não está lá. Tenho certeza que está. A sinopse pra mim é essa, tipo, pronto, final. Eu não tenho mais o que falar desse filme, porque pra mim esse filme se resume a um ciboque dentro com a minha mulher do cara, e o cara não tá nem aí, nem aí. É a única buceta da porra do estacionamento que só tem velho, a mãe do cara e o irmão. A mulher é linda, diga-se de passagem. E ele deixa o ciborgue pra comer a mulher dele e ele... Foda-se. Vai jogar videogame no espaço. Vai jogar videogame no espaço com a bicha velha. É isso. É isso mesmo. Isso é o meu caso. Obrigado, até o próximo Jurassic Cast. Tchau pra vocês. Até mês que vem. Até mês que vem. Ai, ai. Não, mas o lance é o seguinte, o protagonista do filme, que é o Alex Rogan, né, ele é um especialista em videogame. Não, e ele não, vai pra outro planeta. Vai tomar no teu cu, Especialista é porra nenhuma. Especialista é a puta que te pariu. Vai superlativizar na casa do teu caralho. É o especialista em videogame. Ô Miotti, onde é que eu... É por isso que ele não quis gravar ao vivo, meu, porque ele sabe que ia dar na cara dele. Olha o que, que o filho da puta me fala. O desgraçado tem um fliperama que foi entregue errado, porque na galáxia os correios trabalham, né? Porque foi para lá o negócio. Porque a bicha velha fala: essa merda não era nem pra estar aqui, né? Porque é o Miotti, a bicha velha é o Miotti. Que é mesmo, ele fala isso mesmo. Ele fala: não era nem pra estar aqui, era pra estar em Las Vegas, onde tem pessoas muito mais chiques. Então vou reformular aqui: ele é especialista naquele jogo, ele só sabe jogar aquele jogo. Cara, ele não é especialista em nada, para com isso. Para, ele não é especialista em nada. Ele sabe jogar nada. Aquele jogo, velho. Ele não faz nada! Ele não faz nada, cara! Ele não faz nada, velho! Não, pô, ele sabe jogar aquele jogo direitinho. Para de mentir, velho. Para de mentir, ele não faz nada. Na verdade, só ele joga aquele jogo, né? Ele tem a chave do fliperama, não gasta mais nem ficha com aquela merda. Ele bota lá já no credits 99 e ele zera aquele negócio. Eu gosto que o filme já começa com a namorada seminua. Ela já chega assim, gulosa. Cadê a Alex? Aí a mãe dele fala assim, adivinha. Aí lá, já sei. Tá aí jogando. Tá um idiota, tá jogando. Óbvio, virgão, né? Tá lá. Joga LOL. Baconzitos. Todo, né? Não, porque Baconzitos está zerando o Tinder das galáxias. Baconzitos ampliou o raio de procura dele pro anel interior da galáxia. Diga isso de passagem. Posso continuar? Se você falar especialista, eu respondo por mim. Se você usar a palavra especialista pra significar esse cara em qualquer parte do programa, eu não respondo por mim. Tá bom. Ele é um caipira desgraçado que mora numa porra de um trailer com a avó e com o irmão desgraçado também. E ele só sabe jogar um videogame, que é o Last Starfighter lá. E um dia ele alcança uma pontuação mega sinistra lá e ele fala assim: parabéns, você ganhou esse jogo. E aí um dia ele tá lá e de repente chega uma nave, Uma nave não. Chega o carro do De Volta ao Futuro. É o DeLorean mesmo. É o carro do Google, que foi apresentado esse dia. O carro conceito futurista, é igualzinho o carro dele. Mas foi, mas foi baseado no DeLorean aquele carro. Por incrível que pareça, foi. Enfim, e aí tá lá o Miotti dentro do carro e chama ele dizendo que ele foi recrutado pra se juntar a uma equipe de guerreiros estelares pra defender a Terra do ataque do... Maléfico Imperador Zurg, sei lá como é o nome É quase isso, é quase Zurg mesmo. Não, e o vilão é maravilhoso. A gente vai ter todo um tempo pra falar do vilão, que o vilão realmente é incrível. Ele parece saído diretamente de um daqueles desfiles de televisão que tinha do... Do Baile do Scala? Totalmente. Ele tá com a maquiagem. Ele é a bichinha que perdeu o concurso, que ficou puta porque a Zuta ganhou. E ele fica assim, se eu ver, eu vou pedir pro meu irmão miliciano dar tiro em vocês tudo. Vou quebrar toda a cara de vocês, ó, matar vocês na unha. E ele fica apertando aquela faquinha daquele cetro. Que, meu Deus do céu, que vontade que eu tenho de enfiar aquilo no cu daquele cara. Não, e aí o nego é tão puto que ele tira ele do metade do filme. Ele é o vilão e o nego tira da metade do filme. Não, sai daqui, sai daqui, sai daqui! Não, o final, o nego nem mata o cara, velho. Ah, bota os cabeças de cocô lá, parece uns cagalhão, um saco velho de murcho, de velho. E aí ele vai lá, não, vou lá matar eles. E a coisa. Não, mas o negócio que você falou, Bruno, é muito mais além, porque a gente tem que ver as nuances, cara. Pense comigo. Você está no estacionamento de trailers. Repito, por quê? A gente sabe que os americanos ganham bem sem fazer nada. Por que eles não têm uma casebre? Por que todo mundo ali mora no estacionamento de trailer? Beleza. Você é um Zé Buceta da vizinhança que não faz nada. Você é o ajudante do cara que conserta antena. Não, e é legal que a vizinhança inteira é chamada pra ver o cara fazer 1 milhão. É mesmo? Com videogame. Todo mundo, vai, você consegue. Tá miote seus amigos lá atrás. Vai, você consegue, você consegue. Segue, vai bater 1 milhão, beleza. Aí todo mundo sai. Alex, parabéns. E nego dando parabéns pra ele como se ele tivesse descobrido a cura da AIDS. Parabéns, você é incrível. Ele é, eu sou muito incrível. Eu mereço muito mais do que você. Você é muito pobre. Você não quer ficar aqui. O cara fica menosprezando. O cara que não faz nada. E ele conseguiu, depois de 1 ano jogando o mesmo videogame, chegar no zerar, ele fica menosprezando a namorada dele. Né, você é muito pequena pra mim. Eu sou um cara muito maior. Aí chega uma bicha velha num carro saído das cucuia de madrugada e fala assim, é você que fez lá o ponto lá no negócio? Parece aquela mulher que era amiga da Abby, como é que era o nome dela? Que fala assim, casa aberto. Como é que era o nome daquela mulher? Eu sei quem é. Fala assim, casa aberto. Ah, fuck, se foi. Ah. Aí chega ela, aí chega ele, você que fez ali o negócio ali, foi você ali que fez o negócio, foi, que vai ficar repetindo? Aí ele falou, sei lá, isso de noite, de madrugada. Entrei, vamos dar uma volta. Entrei, dar uma volta. Eu, você, sozinho, no carro. Vamos, eu, você. Eu, no carro. Parece o Antônio Braga, né? Afonso Braga. Eu, no carro. É, você, vem, vamos, eu, você, vem. Vem. Aí ele entra e tem um cara na sombra. E ele tá de boa. O que é esse cara aqui na sombra? Esse é meu amigo. Estica a mão e cumprimenta, é meu amigo. Aí dá um choque, né? Pra quê? Ele, ei, cara. Aí o amigo sai. Não, mas entra aí, fica aí. E vem comigo. Aí ele, tá, então eu vou. E ele sai de carro, assim, pela madrugada, com a bicha velha. E o carro decola, né? Cara, mas tipo assim, como é que você mora no meio do sertão brasileiro e aí chega um cara numa Saveiro, numa Topica, aquelas que fazia cachorro-quente, lembra? Caso Topic. Uh-huh. Aí chega uma Topic, foi você que zerou ali o... O Campeonato Brasileiro 97, aquele que ficava Campeonato Brasileiro! Lembra aquele campeonato que era. Sei. era o International Superstar Soccer. Superstar Soccer Deluxe. Versão Paraguai. Tio Alejo. Tio Alejo, verdade. Alejo, cara, todo bufado. Aí Tio Alejo. Aí ele dizia: você zerou com o Alejo, né? Você zerou, que sei. Zerei. Eita, vamos dar a volta. De boa. Como assim, cara? Como assim? Me explica. É. Você nem acha esquisito, né? Não, que não. Tá, aí você entra no carro do velho bicha. Aí você entra no carro. Tem um cara escondido na sombra que você não viu antes de entrar. Não, cumprimenta ele aí, porque ele vai participar aqui da bagunça com a gente e tal. Aqui, ficar tudo em família. Ele é meu sobrinho, ele gosta de assistir. Aí ele, tá tranquilo. Aí ele vai dar a mão pro cara. Aí Aí tomou um choque. Tomou um choque, depois a gente descobre que o cara que ele deu a mão é o Dildo, que vai tentar comer a mulher dele, e ele, né, ele tá super de boa com isso. E ele vai embora com o cara. E você venceu, né? Você é bom, hein? Você gosta de videogame? Aquele papo de tarado. Agora mostra o peru aí, mostra pra mim, se põe pra mim. Mostra um pouquinho, mostra. Papo de tarado do caralho, né, velho? Foi você, foi você que... Eu tô exagerando. Não, é isso mesmo. Eu tô exagerando, um puta papo de tarado, cara. Não, e esse velho, o nome dele, que faz o Centauri. Nossa. É o Robert Preston. Esse cara, ele já era velho, 1918. Só que, quando ele gravou o filme, nego achou que ele era mais velho do que ele falava que ele era. Tanto que ele morreu 3 ou 4 anos depois do filme acabar. Mas que de infarto? Sei lá, morreu de velho. Pergunta pro Miotti. Derreteu, já descubro, né? Nudez causa da morte é o que eu mais acho na internet. Aí ele vai o velho, vem, você ganhou, né? Você é bom, hein? Você é bom, hein? Nossa, você é bom. Bota pra fora, só um ovinho pra ver, bota. O que você falou? Não, eu falei do videogame. Aquele papo de tarato, mais assim que vai. Videogame. Isso vai dar uma curra, velho. Esse cara daqui a pouco vai encostar esse carrinho. Agora vem fazer um carinho, vovô. Ele vai jogar uma sim. Aí, velho, o carro voa. Graças a Deus o carro voa. E ele fica de boa aça com isso, porque a expressão do cara é muito ruim. Ele é muito ruim. Ele fica de boaça, ele faz um negócio mais ou menos assim. Aquela expressão que a gente faz quando a gente anda nas tesourinhas aqui em Brasília muito rápido. Sabe? Ele faz o... E ele vai pra galáxia e ele acha aquilo assim, numa terça-feira. De boa, né? De boa. É. De boaça, é uma terça-feira na vida dele. Não, é que nem a mulher dele. Na hora que o cara lá fala que, sou um alienígena, tá de boa também. Pois é, mas esse desgraçado desse cara que faz o Alex, o nome dele é Lance Guest. É o Superboy, ele, caralho. Pois é, exato. Fala aí, minha, quem que ele fez? O Superboy do filme do Christopher Reeve, porra. Mas não só isso, ele fez o Halloween 2, ele fez um personagem do Halloween 2, que é o Jimmy. Aí ele fez Tubarão 4, velho. É, nossa, que o tubarão tem um elo telepático com a mulher do xerife, cara. Ele faz o filho do xerife, é errado, ele faz o Michael, cara. Brody. É muito ruim, esse cara. Esse filme é muito errado, mulher. É o tubarão. Pô, é com o Michael Caine esse filme, cara. Pois é, esse é um que valia a gente falar, hein. Eu sei lá, velho. Tubarões com elo mental. Esse é risível. É muito além da minha capacidade, assim, de, sabe, de abstrair. Pois é, mas ele faz coisa até hoje, cara. Ele fez um filme aí em 2019, um curta, The Get Together. Sei lá o que diabo é. Mas ainda tá tentando ganhar algum dinheiro com isso aí. Não... Que morra. Não desistiu, não. Deve estar aí vendendo foto por $10 na Comic Con, quando a Comic Con voltar, né? Talvez. Quem é você no filme? Eu fui estuprado pelo velho. Peguei você na curva da esquina, bandido. Se você não ouvir o Jurassic Cast, eu serei o seu pior pesadelo. Ele tem uma parada que me incomoda muito, que são as escalas. As escalas desse filme é completamente bizonha. Eles vão na última fortaleza da galáxia humana terrestre, dos gladiadores. Quantos gladiadores são? 9. Ué, mas não é um império? Mas só tem 9. Só tem isso. 9. E, cara, a escala é muito esquisita, porque eles estão assim, é um pedacinho numa pedra que fica flutuando no espaço. Cara, aí quando a nave chega perto, a nave é gigante, cara. A nave não vai caber aí, sacou? Então a escala é toda errada desse filme, cara. É muito estranho. Porque o CGI desse filme é horrível. Diga-se de passagem, eu acho que esse filme foi o primeiro filme a usar CG, computação gráfica, no cinema. Então, todos os efeitos visuais dele, tirando o efeito prático, tipo maquiagem, explosão, foi feito num computador Cray XMP, que eu não sei nem o que, que é isso. Também não. E, tipo, os efeitos visuais dele parece a pré-visualização de filmes dos anos 90. É o final dele. Sabe o que eu achei ele parecido? Com o Tron, o primeiro. Lembra. Né? Lembra mesmo. Lembra muito. Caralho, peraí. Ah. Esse cara não é o Superboy. Não é não? Não é. Porra, mas é igual. É igual ao cara que fez o Superboy, cara. Caralho, não é o Superboy. Não é o Superboy. É verdade. Caralho. Nem pra isso ele serve então, coitado. Ele vai vir pra Comic Con Brasil pra falar assim, sou o sósia do cara que fez o Superboy. E vai vender foto. Não. Vai vender foto. Não, ele vai falar que ele é o último Guerreiro das Estrelas. É só o que ele vai falar. Agora, o que é mais escroto desse filme é o Grieg. Ah, é, que parece uma tartaruga, né? O Grieg, que parece que tem uma rola na cabeça. Só que você não vai. Por que fizeram a cabeça dele com forma de peru? Eu não entendi até hoje, velho. Parece um peru com fimose. Isso, cara. Por que fizeram isso, velho? Olha só, e ainda é racista, que é um pau de preto com fimose. Você sabe quem é que faz ele? É o que eu ia falar agora. É o dono da OCP. Isso, o velho. É o velho? Não é o Dick Jones. É o velho. É mesmo? Incrível que no filme do Robocop, o nome do papel é O Velho. É mesmo. The Old Man. Aí ele fez sucesso pra cara. Não, mas o Robocop foi depois desse filme, né? Foi. Foi, o Robocop. Mas ele já tinha feito, ó. Ele já tinha feito muita merda também. Halloween 3. Ele foi um personagem no Battlestar Galactica, na série. Fezinho, um monte de TV. É um outro velho também. Podcast. O cara tinha 65 anos nessa época, pô. O outro também tinha, o velho do... O velho tarado? Do estupro, é. Miote, esse velho te lembrou algum carnaval, Miote? Ah, toma no teu cu. Ora, porra. Eu tava esperando. Ora, caralho. Lembrou. Por isso que ele falou. Nunca? Não achei a melhor graça esse filme. Ele falou pra mim. Eu já sei porque que você tá junto. Me explica o tartaruga cabeça de piroca, por favor. Cara, não tem o que explicar. É uma maquiagem horrível. Apesar que o protético é bom, mas a maquiagem é esquisita porque ficou parecendo uma piroca com fimose. Porque eles achavam que ia ser incrível ter o co-personagem principal parecendo um cagalhão. As crianças vão adorar ter um boneco do cagalhão. Olha, eu sou The Last Starfighter. E você? Eu sou o cagalhão. Não, e o mais engraçado, você falou de brinquedo. Tem uma curiosidade sobre os brinquedos, né? A Galoob, que era uma empresa de brinquedo, ela criou protótipos de action figures pro filme. Mas eles nunca chegaram a produzir, por quê? Como é que funcionava nessa época? Quem já assistiu aquela série dos brinquedos da nossa época? É uma coisa assim, o nome do Netflix. Tem uma série que fala dos brinquedos de outrora, né? E aí tem um episódio pra cada tipo de brinquedo. E lá eles contam que naquela época os caras só produziam o brinquedo se ele tivesse a garantia de que o varejista ia comprar. Primeiro ele vendia pro varejista dizendo, eu vou fazer esse brinquedo aqui. Se o varejista suficiente comprasse, aí ele produzia o brinquedo. Então a Galoob fez isso, ela criou vários protótipos, foi lá no varejista e aí o varejista falou, esse filme vai fazer sucesso nem a porra, velho. Acabaram que eles nunca produziram os brinquedos porque os varejistas falaram que não ia funcionar, só que o filme fez até um certo sucesso. Só que aí já era tarde. Então é por isso que nunca teve bonequinho do último Guerreiro das Estrelas aí. Quem queria comprar aquela merda? Porque foi uma bosta. Ah, tu ia querer ter o Grieg. Tu ia querer ter o Grieg e o Shur, tenho certeza. Eu era o garotinho, quero ter o cagalhãozinho. Miote ia ter a nave, que Miote era assim. Miote ele era abastado quando a gente era criança. Aí Miote tinha a nave, Miote tinha um TIE Fighter tamanho. Miote tinha um TIE Fighter gigante. Tinha o TIE Fighter e o X-Wing, pô. E o X-Wing gigante. Você acha que eu tô zoando? Era foda. E aí o Miote ficava assim, olha, Rodrigo, olha meu TIE Fighter. Eu falei, nossa, que legal de brincar. Não! Você vai quebrar! E ele guardava. Olha que filha, né? Da puta. Muito, totalmente. Aí eu ia ter o cagalhão, né? Porque meu pai só ia ter dinheiro pra comprar o cagalhão. Ou o nome é legal, Armada Kodan é maneiro. O nome é Armada maneiro, Kodan, Armada maneiro, Kodan. Né? Esse parece é maneiro. Que vai vir uma parada massa. Parece, né? Caralho, pois Armada é. Kodan está vindo. Aí tu, fudeu. Vem uma nave. Armada, é uma nave. É uma nave. Adoro. E o cagalhão é muito cretino. Adoro batalhas épicas. uma nave armada, Kodan. Mas olha só, eu tava dizendo da ideia do filme, o roteirista desse filme é um cara chamado Jonathan Betuel, né? E ele teve a ideia desse filme porque ele entrou numa loja de videogame que tinha fliperama no Konik, que tinha um no Park Shopping que a gente ia. Então ele entrou lá e viu um garoto jogando um videogame lá e, na época, ele tinha lido o livro do T.H. White que conta a história do rei Arthur, que chama O Único Futuro Rei. Acho que no Brasil chama Espada na Pedra. E aí ele falou, pô, e se o videogame fosse a Espada na Pedra e o garoto alcançasse um número incrível no videogame e aí rolava esse negócio dele ser o escolhido, The Chosen One. E aí pronto, ele usou a brincadeira do rei Arthur, do Chosen One, com o videogame e guerra espacial e é isso. Desculpa. Ah, mas que coisa ridícula. que conceito ridículo. Rei Arthur, parada maneira pra caralho. Não, eu sou super original. Bota aí, quem fizer 1 milhão de pontos no videogame que ninguém tem, vai virar o foda. Que parada ridícula. E eu, hein? É, pois é. E eu, hein? Na época, você tá querendo demais também, Calaveira. Por quê? Na época, o roteirista, ele trabalhava como motorista de táxi quando ele escreveu o roteiro, porra. Stallone era ator pornô e fez o Rock. É só você ter a cara torta e se vitimizar, só isso. Brincadeiras à parte, eu acho a premissa desse filme a parada mais legal. Eu gosto também. E isso é super atual com o contexto que nós vivemos hoje em dia. Ninguém nos anos 80 iria imaginar que videogame seria um esporte. Olha, mesmo. Os atletas de videogame hoje em dia, Miotti, você é velho, você não lê essas coisas, você só fica assistindo Pingo no Ziz, o Jornal da Noite com Boris Casoy. Mas assim, Miotti, os atletas de videogame, eles são quase do tamanho do Neymar, cara. Ganha uma grana do caralho, porra. Ganha muito dinheiro. Então, assim, eu acho que esse tema, ele super contextualiza com o cenário atual que a gente vive hoje no próprio mundo dos videogames. É isso que me encanta, porque o início desse filme, realmente, eu acho divertido. Que tal que aparece a bicha velha, pra mim, o filme despenca. Mas até aquele conflitozinho do garotinho, que é medíocre... que vive numa currutela americana e ele quer almejar outros horizontes, e a namoradazinha dele que é meio suburbana. Então assim, é legal, até aquela parte que ele ganha o videogame é legal. Depois que entra os alienígenas, pra mim dá uma caída pesada o filme, cara. Eu também acho, até ele ser convocado, até que vai. Meu irmão, tem uma galera que vive só de bater recorde de videogame, que faz umas lives assim na Twitch TV, que dá 20, 30 mil pessoas, e o cara bota lá, vou zerar Mario 3 do Nintendinho em 1 minuto e meio. E aí o cara faz um bug lá e consegue criar um bug e zera o jogo. Tem todo um mercado pra isso, o mercado competitivo de jogos eletrônicos é muito grande hoje em dia. E eu acho que isso é o legal, sacou? Pô, que maneiro, um cara que vai ali e joga um videogame massa. Tá, o videogame não é massa, mas assim, que joga um videogame. E no final das contas, o videogame era um teste, era um treinamento para descobrir o The Chosen One, né? Que tudo é sempre atrás do The Chosen One, né? Ou pra enganar um garoto e levar ele pra ser estuprado. Né? Exatamente, que é no meu caso, acho que aconteceu. Que é o meu caso, não, que eu acho que na minha opinião é o que aconteceu. Ele só viu, não, é a Armada Kodan. Isso. Aí é. Ele vai no psicólogo e fala assim, você foi violentado? Foi, a Armada Kodan. Ele não consegue falar o nome do cara. Aí ele inventou esse monstro. Armada Kodan veio por trás. Olha só, e é assim que é, né? Aí eu acho incrível, né? Aí ele chega lá, ele é o The Chosen One. E tem outros The Chosen One na galáxia, tá? Que são os maiores guerreiros da galáxia. Você acha que vai ter uns 1.000, uns 2.000, uns 4.000? Tem uns 3 ou 4. Tem 9. Isso. Tem 9. Véi, na moral. Não, nós somos a resistência. Sim, mas por que, que só tem 9? Vocês não conseguem construir mais naves? Aí o cara fala assim, é que o jogo é difícil, gente. É caro fazer nave. Mas tem uma curiosidade aqui de elenco. A gente, foda-se o elenco desse filme, que é uma bosta, mas preciso falar de um aqui do elenco que nem aparece direito, mas que é o Will Wheaton, pô. Ah, é. Quem é o Will Wheaton? Eu vi o nome dele na ficha técnica, quando acabou o filme. Will Wheaton, do... O Gord, do Stand By Me. Eu sei quem é, mas quem é ele? Um amigo do irmão do menino. Caralho, sério, nem quase reconheci. Ele aparece... Quase não aparece, mas ele tá no filme. Ele ficou muito famoso por fazer o Star Trek, né? A nova geração? É, ele fez o Conta Comigo, pô. Ele saiu do Star Trek, ele desistiu da vida de ator por muitos anos por causa dos haters. Eu acho que você contou essa história no programa do Conta Comigo. Aí ele recebia a carta dos haters, e aí ele foi ficando desgostoso de atuar, achou que todo mundo odiava ele, e ele abandonou, ele perdeu o gosto e saiu. E aí depois, anos depois, quando ele começou a frequentar as convenções e tal, que ele falava, não, eu era o Wesley, eu era o Sam Witwer e tal, e ele falava, porra, mas por que que tu saiu? Aí ele viu que tinha uma galera gigantesca que se amarrava no cara. É aquele lance, o cara recebeu um monte de carta que era negativa, não recebeu nenhuma carta positiva, porque as pessoas, é muito mais fácil o cara ter o ódio pra escrever e falar mal do que mandar uma carta dizendo, pô, cara, tu é maneiro. E aí ele achou que realmente a vida era uma merda e que não precisava fazer mais nada. Ele fez o papel dele mesmo no Big Bang Theory, né? Fez, é como o arqui-inimigo do Sheldon. É. Foram 17 episódios, cara. Depois ele vira melhor amigo e ele vira o inimigo do Data. E a curiosidade sobre que esse filme tá relacionado com o jogo de arcade Polybius. Eita, eu não sabia disso. Quando você me contou, eu fiquei de cara. O filme teria sido lançado alguns anos depois do suposto lançamento de um jogo de arcade chamado Polybius, que tem uma lenda urbana em cima desse Polybius, que era um jogo de navezinha, que teria aparecido, surgido numa cidade no Oregon. Na verdade, ele era um jogo Tower Defense. Ele era assim, uma roda, aí você girava uma roda, aí você tinha que deixar a mira nos negócios que estavam vindo, aí você tinha que atirar, entendeu? Você tinha que proteger, é mais ou menos assim. Você ia atirando nas coisinhas, enfim. Isso. Isso é, gente, isso aqui é 1980, tá? É tipo... É. 81, tá? Na época que o videogame você tinha que se esforçar pra entender que era isso aí que o Calaveira falou. Porque, na verdade, era um monte de polígono dançando na tela, é. Só isso. É. Um jogo apareceu nos subúrbios de Portland, 1981. O nome desse jogo era Polybius. Tipo, tem uma foto da réplica da máquina do arcade, eu não sei nem se é uma foto verdadeira. Diz que esse jogo começou a ficar incrivelmente popular, o nego ficava fazendo fila pra jogar, só que, tipo, as pessoas que jogavam começavam a sentir uma série de efeitos colaterais, incluindo amnésia, insônia, pesadelo, terror noturno e alguns, diz a lenda urbana, até se mataram. Exatamente, é uma parada bem Lovecraftiana, hein? É, inclusive tem outra lenda em cima disso, de que essas máquinas recebiam visitas de homens de preto que mexiam em arquivos na máquina e tal, pra alterar essas questões da máquina, pra fazer esses testes com as pessoas. Então seria uma máquina pra fazer testes sensoriais, uma arma do governo americano pra fazer testes sensoriais nas pessoas. Teste subliminar, testes dessas coisas sensoriais. Inclusive, o responsável por criar o Polybius é um cara chamado Ed Hotberg, e a companhia fabricante desse Polybius, na lenda urbana, se chama Sinneslauschen, que em alemão quer dizer extinção sensorial. Olha só. Eita. É antes do WhatsApp, então as pessoas trocavam essas ideias através de fofoca. Cara, do Polybius. Isso foi sendo difundido, né, no dito popular. Ele era uma espécie de bebê, sabe o bebê diabo lá de São Paulo, que apareceu em São Paulo uns anos atrás? Lembra dessa história, Bel? Não lembro, não. O Polybius é o bebê diabo do Brasil. É, porque o bebê diabo, o nego falou que... Cara, tem umas histórias maravilhosas. Que teve uma freira que deu a luz ao bebê diabo, aí ele saiu correndo, encontrou com a velha, aí virou pra velha e falou assim, Jesus está voltando, aí a velha morreu. É umas histórias tão legal, nossa, cara. É muito bom. Depois vocês pesquisem, o bebê diabo. Aí... Isso se popularizou muito nos Estados Unidos e ficou anos e anos dentro da mentalidade popular. E aí, o que que isso tem a ver com o último The Last Starfighter? Um videogame que é manipulado por alienígenas, né, e que tá sendo monitorado, e quando alguém bater um recorde, vai roubar a pessoa e abduzi-la e etc, né. Você vai ser abduzido e um ciborgue vai comer sua mulher. Essa questão do Polybius, ela ficou tão popular, assim, nesse imaginário lenda urbana nos Estados Unidos, que tem um episódio dos Simpsons que aparece a máquina, o Bart não chega a jogar nela, mas ele joga numa máquina que tá do lado dela, mas já apareceu em quadrinhos, inclusive apareceu no quadrinho até do Batman, e no livro do Ernest Cline, o Armada, que não chega a ser uma continuação do Jogador Número 1, mas é um outro livro do mesmo autor do Jogador Número 1, é um dos principais focos do livro. Caralho, que massa. Não sei se você sabe, Bruno, mas o Angry Video Game Nerd fez um episódio especial sobre o Polybius. Sobre o Polybius? Ah, eu vou procurar. Sobre o Polybius. Ele achou uma máquina no armazém. E é bem legal que ele conta toda essa história, o background da importância, do mistério que envolve a máquina. E aí acontece uma coisa bem legal, que eu não vou estragar a surpresa não, mas é assim, ele faz um episódio bem legal. Tudo indica que a máquina realmente é uma máquina original, porque ele falou assim, algumas pessoas dizem que ela era única, mas existem fotos de outros arcades nos Estados Unidos que também tinham essa máquina. O que chamava atenção é que o gabinete dela era muito simples. Enquanto os outros gabinetes eram todos assim, bem produzidões, cheio de luzes e tal, desenho, o Polybius era tipo o nome preto, o gabinete todo preto e uma tela CRT na frente. Então chamava atenção pela própria precariedade do videogame. E o que dizem é que a verdade por trás da lenda é que o Polybius nada mais era do que uma versão pré-lançamento do jogo Tempest, que tem uma jogabilidade até bem semelhante ao que tudo indica aí do Polybius, entendeu? Mas criou-se essa lenda urbana em cima do Polybius e tal, que é muito mais maneiro do que ele ser só uma versão pré-lançamento do Tempest. Ó, oh, não é pra lá não, eu quero ser pau no cu, não. Mas a gente dos anos 80 inventava umas lendas urbanas muito mais maneiras. Olha só, tinha o Polybius lá nos Estados Unidos. Do Brasil tinha um Fofão. É mesmo. Que tinha uma faca dentro dele. Tinha isso. A boneca da Xuxa que matava criancinhas à noite. Isso. Tinha o disco da Xuxa que tocando ao contrário, você invocava o demônio. Eixos. É muito bom. Eixos. Que ele chama Exu. Aí, né, a galera chamando Exu, ó, Exu Caveirinha, eu demônio. Mas a melhor de todas, Calaveira, e eu tenho certeza que você lembra dessa, era que no jogo do Smurfs, quando você zerava o seu personagem com o mesmo Smurfette. Porra, mas eu zerei e não comi não, porra. Pois é, mas era, a lenda urbana era essa, porra. Ah, caralho. A lenda urbana era essa, ah, tá. Uhum. É porque era difícil pra caralho, ninguém zerava aquela merda, a jogabilidade era horrível do jogo dos Smurfs. É, não, você chegava no final, mas ele recomeçava, né? Aí ficava mais rápido, o passarinho passava mais rápido, vinha a cobra, vinha o inferno, né? Sim, o zerar mesmo, de verdade, que o Miotti não zerou, ele fazia isso. Mesmo olha, ó, deixa eu falar pra você, você não fica sacaneando o Miotti, não, que o Miotti zerou um jogo que ninguém deveria ter zerado, que era Enduro. O Miotti zerou o Enduro. É verdade. O Enduro falou, chega, porra, chega, caralho. Chega, chega. O Miotti zerou o Enduro. Eu só não consegui zerar River Raid, porque não tinha como zerar. É, River Raid, ele ficava de eterno. Era ir direto, era sem parar. O zerar do River Raid era chegar a 1 milhão de pontos. Era isso. River Raid era o das navinhas, né? O aviãozinho, dando tiro. Era muito bom. Tinha Homem-Aranha também, Miotti zerou também o jogo do Super-Homem. Que também, no final, tinha a lenda urbana de que ele comia Lois Lane. É. Até que chegou o X-Men e a gente via que realmente tinha um personagem que comia uma mulher no videogame. Eu acho que era por isso que inventaram as lendas urbanas dos outros. Dos outros videogames. Por causa do X-Men. Alguém viu o do X-Men e falou, caraca, vai ter isso no outro, vai ter isso naquele, vai ter isso naquele, vai ter isso naquele. Sim. Cara, as lendas urbanas brasileiras vão combinar que são muito melhores que as lendas urbanas dos Estados Unidos. Mas muito melhores. É, um videogame, os aliens, ai, ai, ai. Meu irmão, aqui ela é loira do banheiro, velho. Aqui era a loira do banheiro, meu irmão. O Bingo já falou, brasileiro não é pra beginner, meu amigo. Bicho, aqui era a loira do banheiro, molecada apagava a porra da luz do corredor e do banheiro. E aí nego falava, meu irmão, quem vai ser o macho de ir lá fazer xixi no banheiro? Com tudo apagado. E tem que fechar a porta. E nego ia. E nego se. Que nego tinha cada tacardia, nego morria nesses banheiros. Meu irmão, quem nunca se apavorou com a loira do banheiro? A gente já falou sobre isso no Jurassic Cast uns anos atrás. Aqui tinha lenda do edifício lá, como é que é o edifício? Joelma. Vamos, aqui tem máscaras de ferro. Ô, bicho, na moral, pega o Linha Direta, traduz pros gringos que não vai ficar um gringo solto na rua no coronavírus. Os gringos vão ficar tudo trancado em casa. Tudo. É, não vai sair um gringo. Não vai sair um gringo. O coronavírus vai pegar porra nenhuma. Não sai nenhum. Ninguém fica na rua com máscara de chumbo, edifício de Joelma, o Fofão, Xuxa matando criancinha. Meu amigo, Brasil não é pra beginner, não, meu. E os americanos, tem um Probs. Ah, videogame. É, videogame. Ah, meu Deus, alienígenas, né? A gente aqui lutando contra Satanás. Desde a década de 80, a gente lutando com Satanás, saindo com Satanás na unha. Bebê diabo. E o caralho é A4, e os caras, os gringos lá, tem um videogame, te deixa enjoado. E a gente aqui saindo na porrada com Satanás. Ah, meu irmão. Tem uma curiosidade que eu acho legal, que a nave que ele usa no filme, que é Enfim, só tem uma nave, né? Desculpa, gente. Tinha R$10,58 pra fazer o filme, então... Os guerreiros galácticos, que eram 9, morreram todos, sobrou 1. E aí só sobra aquela nave e é aquele negócio, só tem tu, vai tu mesmo. Aí a nave, o que eu acho bacana, isso eu acho legal mesmo, acho maneiro o conceito, é que a nave tem o piloto, que é o cabeça de piroca, e o atirador, que é o Alex. Ele é o canhoneiro, né? Isso, ele fica num lugar separado, né? Como se fosse num canhão, assim. Como se fosse um caça americano. F-22 era assim. Ele foi baseado no armada bombardeio do exército da Força Aérea Francesa da Segunda Guerra Mundial, que era um avião chamado Bomb Aimer. Foda-se, né? Tá, é isso. Tô tentando achar alguma coisa legal, é isso. Tem o caga-hora que ele aperta o botão e dá o especial? Eu acho incrível. Todo mundo copia os piratas siderais, né? Aquele anime antigo, lembra? O pirata virava robô, aí porrava a porra toda, aí no final ele soltava um torpedo do tamanho de um cagalhão gigante e matava o monstro. Por que tu soltou o torpedo no início, cara? Né? Porque não pode, não. Não mexe nesse botão que vai dar merda. Não, e ele tá assim, né? Ele tá assim, aí tem lá, não toque. Parece isso, aperta o cinto. Não toque. Mas é. Pois é, tem isso também. Pegou exatamente do aperto cinto, piloto sumiu dois. É o mesmo conjunto de engenharia ali, a mesmo prop, nego. Pegou de um e botou lá. Aí o cagalhão. Não toque nisso aí. Isso aí é o botão nuclear espaço porto 2.0. Mas o que que isso faz? Não é da tua conta. Não toque nisso aí, não. Não é pro teu bico, não. Faz aí que é o teu e toca essa merda. E aí eles vão voar sozinho numa nave que era um protótipo. Isso. Tem 9 naves. Eles estavam fazendo uma de protótipo. Pra quê, velho? Só tem 9 pilotos. Não, vou fazer um protótipo, porque vai que não vai dar certo, a gente precisa fazer mais 8, né? Vai dar um puta trabalhão. Ele é um protótipo exatamente porque tem esse botão aí. E por que não fez o resto? Não sei. Porque vamos botar esse botão da morte aí. R$10,58, velho. Pois falei. Aí ele fala assim: não, a gente tem que matar todo mundo a ver, mas só tem você. Aí o que o cara faz? Não, usa o especial. Soco forte pra frente, meia lua pra frente. A e B, select start. Aperta o botão aí. Mas manda seu foco da papa. Porra, eu tô mandando, aperta o botão. Aí ele apertou o botão. Essa hora, eu me lembro, Calaveira, assistindo agora essa segunda vez aí pra gente gravar. Eu me lembrava que era uma parada assim muito emocionante quando ele apertava esse botão. Eu lembro. Né? É o clímax do filme. E aí, assistindo dessa vez, eu falei: é só isso, é? É. Ele fica. Não, e assim, é num anticlímax muito sinistro, assim, que tipo, ele aperta o botão e resolve num passo de mágica, assim, sacou? Cara, uma nave matou a armada Godan. É disso aí que vocês estavam com medo? Uma nave? Pois matou todo mundo. Aí fica o cabelo de piroca lá, né? Eu tô aqui tentando ligar a fibra ótica aqui, mas não vai dar muito certo, não. Aguenta aí. Aí ele fica lá, né? Vamos lá. Não, vai lá. E ele vai e consegue. Óbvio que ele vai conseguir. Aí fala, aperta aí, vai. Aí nisso tá o vilão dentro da nave. A gente precisa falar muito do vilão. Ah, tem que falar. Afetadíssimo. É o Shur. Todos os personagens desse filme são todos com 3 letras, né? Kru, Shur, Bur, Lur, Tur. É sempre assim, parece. É, Krio, Grig, Shur. Essa é a desculpa, são 3. Falei todos, né? Tem 4. Mas olha só, sabe quem foi cogitado pra fazer o papel do Shur? O Robin Williams, velho. Ah, ele não aceitou, por que será? Não sei. Porque o roteiro é tão incrível. Ah, mas peraí, vamos combinar que o Robin Williams aceitou fazer o Popeye. Então vai tomar Popeye, porra. Ele fez Popeye e olha, Popeye, meu amigo. Popeye é muito ruim. Eu não tenho coragem de fazer sobre o Popeye. Eu acho que a gente tinha que fazer do Popeye. Não tenho, é muito horrível. Eu acho horrível. Que a gente tinha que fazer do Popeye. É um filmão. Não vale nem live aquela porra, é muito ruim. Bruno, eu vou te falar. Dá não. É um filmão, cara. É um musical. Ele canta. Ele canta assim. E tá a mulher lá do Psicose? Não, Iluminado. Do Iluminado, chorando, igual com a mesma cara, mesmo coisa. Bruno, eu te falo uma coisa, tô sem dar, é horrível. Olha, eu não tô zoando. É nível a história que nosso babá não contava. Eu não estou exagerando. Eu acho que valeu. Foi um programão. História nosso babá não contava. Isso vai dar um programão também. Tinha DL e tinha sexo. Ora, porra. E tinha não viado. É. Lá não tem, lá só tem um cara que faz o Brutus. Que porra, puta que pariu. O cara que faz o Brutus, vai dar uma pena dele. Nossa, ele só resmunga o filme todo, né? Cara, o cara que fazia o Brutus nos Trapalhões era mais engraçado que esse cara. Eu não tô zoando, não. É verdade. Não tô zoando. Pior que é mesmo. Não tô zoando. E dicas de passagem, viu, Interléticos? Ia ter o 2. É mesmo. Nossa senhora. Ia ter com a Bruxa do Mato. O final dele era pra ter o 2, pô. Nossa, ele lutando com o polvo, agora eu lembrei. Nossa ele senhora. Ele lutando com o polvo é Ed Wood, total. É muito total. Ruim, cara. É terrível. Não dá, não é dá. Muito ruim. Aí, enfim. Aí tá lá o vilão, né, do Last Starfighter. Papai me tirou de casa porque não aceita minhas opções. É, como é o filme começa assim, né? Que ele tá afetadíssimo. Aí já assim, ô majestade, está aqui seu símbolo fálico. Dê para mim. Aquele objeto de cena não combina com nada nesse filme inteiro. Caralho, o nego parece que pegou sucata dos trailers, dos velhos, e fez aquilo ali pra zoar o maluco. Não, bota aí, fala que é o cetro que manda na galáxia. Porra, mas tá zoando? O cara vai descobrir, vai porra nenhuma mesmo. Essa bicha é doida, bota aí. Você tem raivinha do pai, vai ficar falando merda no Twitter, bota aí. Aí botou lá, aí ele chega, ai, olha, é o símbolo do meu poder. Aí você vai falar aqui, tic, eu tinha um estilete daquele que eu tentei entrar no avião uma vez, é uma merda do caralho. Aí eu tinha um estiletinho daquele jeito ali, que fazia, fazia clique, uma faquinha. E aí fica os outros, aí é engraçado que fica os dois velhos, que são os vilão de verdade, que é pra ser o vilão. Aí você fica assim, comeu o cu dessa bicha, viu? Aí o cara, rapaz, fecha aí que já ele se fecha, porque ele vai sossega, que daqui a pouco a gente vai lá, mata o pai dele, mata esse viado. Aí, pô, mas por que a gente tem que ficar aceitando os rodas desse viadinho? É porque ele sabe onde tá a chave da casa, ele sabe onde tá o dinheiro, sabe onde é que tá a joia. É, porque ele então, sabe onde tá o dinheiro, é isso aí. É, sabe onde é que tá tudo. Então, ela, eu que sei aonde tá a esconderijo de papis. Com os guerreiros estelares. Guelelos, com os guelelos. Com os guelelos estelares. Tá? Todo mundo aqui é meu vassalo, ouviu? Nego. Uhum. Vassalo pra caralho. É desse jeito, velho. Vassalaço. É desse jeito. É muito ruim, cara. É muito ruim. E aí, quando tudo falha, aí fica a bicha. A culpa é do Sebastião. Porque tem sempre um Sebastião em qualquer império, né? Tem sempre um Sebastião. A culpa é do Sebastião, que não matou ele. Aí os caras, Sebastião, filha da puta. O cara falou que ele tava vivo, seu pau no cu. Prenda essa bichinha. O quê? Eu sou a galáxia, eu sou o espelho. Tô falando igual espelho agora. Eu sou a galáxia, não sei o quê. Vou matar todo mundo. Larga eu. E ele some pra, graças a Deus, nunca mais voltar. E a gente descobre que o vilão principal do filme não é o vilão principal do filme. Não, não tem vilão, né, velho? Não tem, tem aqueles dois velhos. Que eu achei muito zoeira do diretor de arte ali. Fica um plastiquinho dando tapa no olho do ator. Pra que isso? É, pois é. Vem assim, pá. Aí ele... Ai. Ai. Toda vez... Dá um tapinha... Toda vez a tampinha fecha, dá um tapinha no olho do cara... Ai. Pra que isso, cara? Pra que isso? Aí nisso o vilão foi embora. Aí tá o último guardião fugindo pra um lado e foge pro outro. E aí, meu Deus, e o que está acontecendo? Aí os caras, meu Deus, ele é incrível. A nave começa a explodir, velho. Na moral, é uma nave. Com dois raios laser. Uma nave com dois raios laser, velho. A nave dele, a capitania dele, a capitânia deles começa a explodir. É muito triste. Isso a gente triste. Não tinha opção mesmo, né, velho? Porra, que merda pensar nisso. Aí depois a gente descobre que a revolução tem gente pra caralho. Aí eu ia perguntar, é mesmo, vocês só mandaram dois lá pra cima. Por que só tinha eu e o cara? Por que não faz essa filha da puta aqui? Pilotar as naves. O caralho. Vai o prego aí, foda-se, oxe, eu vou, caralho, morrer, gente pra caralho. Não quero morrer. É, no Comes e Bebes vai todo mundo, né? Claro. Não, eu participei da revolução, eu vou lá também, aí fica lá tocando, tá, tá, tira, tá, tá. É ir embora aquela, na moral, é ir embora aquela festa, velho. Mas a gente tinha muito pouca opção de filme de ficção científica nessa época, velho. Você chama isso de ficção científica? Ficção científica porque tem espaço e alienígenas, tá? Mas enfim, a gente tinha aquele Inimigo Meu, que era maneiro, que eu não sei se eu já não sei mais o que eu faço, porque eu achava que O Último Guerreiro das Estrelas era maneiro. E aí eu fui assistir de novo e não era. É o inimigo meu é muito bom. Eu ainda. Volta e meia ele passa na Sky, eu assisto, eu gosto muito de assistir. Mas tem uma coisa, é desconfortável, porque eles dois vão ficando amiguinho, depois o macho aparece grávido. Aí você fica assim. Que é isso aí, Dennis Quaid? Aí o lagarto ouve e fala assim: não, chega uma época que a gente engravida sozinho, do Boto. A gente engravidou do Boto. Uhum. Aí fica Dennis Quaid assim, entendeu? É. Então assim, sim, ele é um filme muito bom e ele é muito desconfortável. Depois que você descobre, inclusive, que o cara que fazia o Alien era o negão grandão, aí você fala assim, véi. O Gossett Jr., né? Aí você fala assim, véi, ninguém come o cu do Luiz Gossett Jr., não, véi. Tá errado isso aí. Então, enfim. Era difícil nessa época, a gente tinha muito filme que você fala assim, cara, de onde o nego tirou essas ideias? Aí tinha o Crew, lembra do Crew? Não, o Crew é muito ruim, hein? Pois é, mas eu achava o Último Guerreiro das Estrelas, eu achava legal. Aí você tinha o Flash Gordon da época. Você acha que é legal? Você vai assistir hoje? É um lixo, velho. Não, Flash Gordon só serve por causa do Queen. Mas você achava na época, você achava maneiro. Não, nunca achei. Achava. Te juro por Deus, eu nunca gostei. Quando passava no SBT... A gente sempre achava legal, velho. A Lenda a gente achava legal. O Feitiço de Áquila a gente achava legal, a gente viu que é uma bosta. A gente já provou que esses filmes são bons, que estraga a mulher do diretor. A gente provou em todos esses filmes. É. Feitiço de Áquila. O filme é muito maneiro. O início é legal. A premissa desse filme é incrível. Eu não sei por que, caralho, Hollywood não fez um remake do Feitiço de Áquila. Que isso dá uma puta história maneira. Puta história maneira, sacou? Não sei por que eles não fizeram. Aí entra quem? A mulher do Richard Donner. E o que que acontece? Relembrar é viver. Como este filme é uma merda e a gente não tem muito mais coisa pra dizer, nós vamos relembrar algumas coisas. Ô Pederneiras, faz favor pra mim. Bota a música maneira do Feitiço de Áquila. Você que escutou essa música e nunca assistiu esse filme, pensa o quê? Pô, esse filme tem uma música legal, acho que vou arriscar. Mas espere, passe agora a música que a mulher do diretor escolheu pra passar no mesmo filme. Passa aí, Pederneiro. A gente já provou que mulher só serve pra atrapalhar. Só pra atrapalhar. O Willow era maneiro. Tinha um anão maluco. Era um monte de anãozinho. Tinha uma família de anãos. Você nunca mais vai ver isso no cinema. Uma família de anãos reais. Anões reais. Era a esposa e os filhos do Warwick. E todos os parentes dele, eu acho. Eu vi o Willow outro dia. O Willow é legalzinho. É divertidinho. É bem... Não é. O Cru é legal. O problema do Cru é o quê? O Cru. Que o vilão é um peixe. O que, que é com o mesmo vilão? A mocinha. É o aquático do He-Man, velho. É o aquático do He-Man. Porra, mas é maneiríssimo. Tudo bem que o ator principal é péssimo, que ele tá assim, assim, se divertindo horrores, com todo mundo morrendo lá dele. Mas, porra, tem umas paradas legais, o castelo do vilão. Mas aí, nego se perde. Nos anos 80, a gente tem uma seara de filmes muito interessantes, com premissas ou, enfim, argumentos de roteiro muito bons, mas que se perdem muito durante a execução. É isso que eu tô falando. O Guerreiro das Estrelas não deixa de ser assim. Por que que o monstro do Cru grita igual um travesti dando xilique na Paulista? Quando morre, né? Por que isso? É, pois é. Pra que isso, né? Eu gostei quando você mata, sai aquele verme assim. Aquele é legal, é nojento, é bacana. Mas pra que ele tá? Pra quê? Pra aparecer. Pra quê? Pois é, mas uma coisa que a gente tem que terminar falando aqui do último Guerreiro das Estrelas é o dildo que fica pra trás, né? O dildo eletrônico. Cara, Miote. Oi. Você deixaria um robô comer tua mulher? Mas nem por um caralho. Mas é um robô, Miote. Não interessa. É a tua cara, Miote. Não. É a tua cara e é sintético. Não interessa. Quer dizer, não transmite DSTs. Não, foda-se. Ele é toda uma camisinha. Ali que começou o cookie hold. Ali que começou o cookieodismo. Ele é dele mesmo, né? E é foda, porque a gente falou desse filme maravilhoso, que é o Starfighter. Aí ele volta e fala, eu quero ficar essa porra não, eu sou uma bicha velha. Que merda é essa? Me trazer pra guerra? Tu mata teu cu, meu irmão. Vai dar meia hora de bunda com o relógio quebrado? Tu quer lutar, tu vai perder a chance de ser o pica das galáxias? Ah, se fuder, viado. Então vou botar você de volta. Aí me traz ele de volta. Aí ele encontra o ciborgue. Aí o ciborgue, qual é a da tua namorada, hein? Aí ele, como assim? Ah, porque enfiei a língua no ouvido dela, ela ficou toda com raiva comigo, depois enfiei o dedo no cu, esqueci os mamilos, mas ela ficou toda, ai, você não tá me mostrando, você não tá me comendo direito. Aí o outro, que é o original, tá do lado dele e fala assim, ai, ai, né, mulheres, nossa, é tão difícil entendê-las. Aí eu, ô mano, o robô comeu tua mulher, velho. E ele vai embora depois e o robô continua lá comendo a mulher dele. Ele fala assim, não, você tem que ir porque agora o Cru, o Shru, sei lá, vai vir aqui querer matar você com o mesmo personagem, tá? Diga-se de passar que é o mesmo vilão, tá? Porque eu não tenho dinheiro pra pagar outro. Então é o mesmo vilão. Mataram o mesmo vilão duas vezes. Assim. É, pois é, isso. Mataram o mesmo vilão duas vezes. Aí ele falou assim, ó, eles vão vir direto pra cá, cara. Agora tu tem que ir lá, porra, porra. Daí o cara, ah, tá bom. Mas deixa aí que o Beta, olha quem é o Beta. O Beta vai ficar aí. Aí, não, Beta, fica aí, ó. Te ensinei onde é que tu tem que botar isso aí. Não, pra deixar, agora eu vou comer ela gostoso. E aí ela tá na beira do lago e ele dando dedada nela. E ela, ai, Alex, que porra de mão fria do caralho é? Ela fala isso. Aí, ó, bizarro. Aí ele fala assim, não, bebê, que isso, porra? Não, mão fria não, vem cá que eu vou esquecer. Deixa eu me dar uma bisnaga aí que eu vou ensinar. Papão, whatever. Aí nisso, aí e é o robô Beta. Foi, é, porque ele fica manjando os outros trepando. Ele tá manjando os outros trepando. Aí o cara fica na conversa mais miote do mundo. Ó, amor, é muito bibelô, miote, já falamos sobre isso. Bibelosaço, bibelosaço. Aí miote, né, bibelô, não, bebê, que isso? Você é a mais importante. As outras mulheres não significam nada. Aí chega o quê? O Beta vai falar exatamente isso pra mulher. Ó, amor, outras mulheres não significam nada. Como é que é? Que outras mulheres que você nem me comeu direito me come? Seu babaca. Aí ele, ai, chega. Não vou fazer esse papel, desempenhar esse papel chato, heteronormativo. Não vou. Ele tava fazendo que nem aquele o Zé Santa Cruz fazia na escolinha. Na escolinha tudo não, que eu falar pro meu? Eu falo pro seu. Tudo que eu falo pra minha. Tudo que eu falo pra mim, eu falo pra minha. É. Não vou. Chega, cansei. Aí ele vai, cruza a perninha assim. Olha, meu nome é Unidade Beta, tô aqui pra te comer porque o teu namorado tá dando tiro lá na galáxia. Ela, como é que é? É isso aí. E vocês quiserem que se foda. Tô nem aí. Toma teu cu. É um androide revoltado, né? É, mas ele é meio viado. É Beta, né? E aí ele vai, se sacrifica e é ainda isso. Assim, me deve uma, Alex. É, ah, porra. É. Não dá a entender que ele ia voltar no final do filme com um reloginho de bolso, assim? Eu achei que ele ia deixar uma cópia dele aqui. É, olha, Alex, a bicha velha voltou e ele trouxe o Beta com todas as memórias de quando ele comeu sua mulher armazenada aqui no pendrive dele. Toma, é seu, tá? Se você quiser fazer um download pra ver o MOV dele comentou a mulher, bota lá. Não, eu acho legal que o filme, ele termina de um jeito que é muito anos 80, né? Porque, tipo, se fosse hoje, não terminava desse jeito. O filme termina como? O cara venceu a guerra. Isso. E aí, tipo, ele vai se juntar à Armada Kodan e agora ele é o líder e agora ele é o fodão. Agora ele tem que treinar os novos recrutas porque eles não pegaram o Shur, né? Aí, beleza. Isso. Aí ele fala assim, isso. Não, gente, mas peraí. Eu deixo uma champola lá na terra, gente. É. Aí, tipo, se fosse hoje, nego, foda-se, não, vou gastar gasolina galáctica pra voltar lá na Terra pra você convencer a mulher a vir, não, nem a cacete. Aí não, nesse filme tem que ter toda uma cena do cara voltar, convencer a mulher ainda fazer um doce, e aí depois ele voltar e, tipo, levar a... Que essa mulher vai fazer no espaço, gente? Ela nem jogava o videogame, ela jogava, né? Mas vai dar pra ele, só. É legal que a mulher também era muito medíocre, né? Que ele virava assim, amor, porra, vamos aqui pra Abadiânia. Águas de Lindóia. Vamos aqui para o Olinda de Dói. A gente não precisa ficar na parada de ônibus no meio da estrada. Ah, sabe? Eu não quero ir para Nova York virar o cara do Wall Street. Eu só quero chegar até ali, onde tem água encanada. Vamos lá, vai ser maneiro. Não, não vou largar a vovó aqui. nesse acampamento de trailers. E eu gosto muito do Alex, porque ele caga e anda pra geral. Ele vem, mata a porra toda, vem, pousa de nave, mata as véias tudo de susto. Isso. E é legal que... Esse, obviamente que esse filme a gente não falou, né, Miotti? Esse filme é dublado por quem, Miotti? O Niso Neto. Sim, mas é na Herbert Richards. Ah, então estão todos os principais dubladores lá. Aí o Niso Neto fala assim... Gente, pelo amor de Deus, pera aí, já... Vovó, pelo amor de Deus, abaixa essa arma! A velha tá com cano duplo, velho. Gigante! Eu vou matar esse viado! Me levar, ele não vai me levar, não! Bota a sonda não, no cu da tua mãe! Vovó, pelo amor de Deus, abaixa essa arma! É desse jeito. No original não tem nada disso. Aí chega ele e volta... Aí ele chega com o capacete ridículo, que fica embaçando, né? É o pior design de todos os tempos, porque o capacete é embaçado por isso. Dentro, por causa da respiração dele. Nem pra nego passar um pano, falou, prende a respiração, porque a gente vai deixar pra não pode, né, embaçar, porque fica meio ridículo uma roupa de astronauta que embaça. Isso, rapidinho você tira. Não, não posso perder minha respiração. Inclusive, o figurino desse filme, misericórdia. Né? Nossa senhora. Só não é terrível. Pior do que o Duna. Não é pior que o Duna, porque puta que pariu, né? Duna é tenebroso. É, agora esse filme tá ali pau a pau com o Duna. Aí ele vai e chega. Ô, Margarete, vim te pegar. Bora. Galáxia, foda-se essa merda. Alex? Mas como assim? Mas e vovó? Cara, na hora que ela fala isso, ele olha pra cada velha. O que que tem? A vovó maluca vai dar tiro em todo mundo. Você foda essa velha, larga ela pra trás. E ele tá nem aí pra mãe, pro irmão. Tá nem aí, mãe, vambora, mãe. Porra, tá aí trabalhando de garçonete. Na parada de trailers. Ela é garçonete da parada de trailers. Isso é muito triste da vida de um homem. É muito hillbilly, né, velho? É muito. Aí ela vira e fala assim: Alex, tchau, tá? Aí ele, toma teu cu. E vai embora. Larga o irmão, nem despede de ninguém, vai embora. Chega o cagalhão. Oi, pessoal, tudo bem? Tem um dublador que solta, não sei porque vocês vão ver. Na hora que vem o cagalhão, que vem, assim, misericórdia. É mesmo. Não, ele falou assim, se você é amigo do... Os amigos do Billy são misericórdia. É, os amigos do Alex são... Crê em Deus, pai. É. Dá não, dá. Ô Leônidas, dá não. Dá não. Dá não, Leônidas. E aí assim acaba. E acaba tocando a música. O tema é legal. Não, então, o tema de 30 segundos é legal. Mais cedo. Eu acho que o filme podia ser mais empolgante se tivesse uma trilha melhor. Eu também acho. Porque só tem um tema. Ele não tem um. Na hora da batalha, podia ter uma música, porra, sei lá. Esse filme, na verdade, pra ele ser bom, ele precisa de poucas coisas. Ele precisa de atores. Ele precisa de uma trilha sonora, ele precisa de roteiro e precisa de direção. Quase nada. É, vai ficar um filmaço. O Miotti tá falando, sabe o quê? Que ele tá faltando, na verdade, é uma mulher do diretor pra pedir uma música especial aí pro filme. É isso. Miotti, você vai fazer as vezes de mulher do diretor. Que música faltou nesse filme? Pô, podia rolar uma roupa nova, né? Uma música gogô. Ô, esse ia ficar bom, hein? Bota aí. Bota aí a roupa nova. Vamos fechar essa meta com roupa nova, vamos. Seu desejo é... Imagina você no espaço usando roupa nova. Sônia. É Sônia? Dona. Dona. Dona. Sônia. Sônia. Ainda botou a música do rock inteiro. Tá ótimo, é isso mesmo. Qual de nós ainda não sabe que isso tudo te faz? Dona. 1, 2, 3. Beleza. Deu delay. Você viu que a idade já tá chegando, você viu, né? Deu um delayzinho. É deu tá delayzinho, com vídeo, eu vi. Tá gravando, tá? É seja um homem, tá gravando essa merda, tá? É porque você tá no vídeo. O delay pra você. É, vou tirar o vídeo aí, Rodrigo. Vou tirar aqui. Nossa, nem vi. R$10, eu digo de passagem, que o meu tio é miserável. Então é sugar 10, né, minha filha? Vai lá, R$10 pra comprar uma garapa pra você. Comprar uma coisinha e trazer troco. É assim que ele é. Agora o você entregou quem é. Porra. Ora, porra, todo mundo sabe quem é, né, caralho? Bebida, né? Cachaça. Não, garapa não é uma guaraná? É cana-de-açúcar, né? Coisa de... Ah! Só que do caldo da cana-de-açúcar, você bota álcool, faz o quê? Tem certeza, você tem certeza que... Quando fermenta, faz o quê? Primeiro... Ah, que se foda, cara. Primeiro parece perconzinho que fala agora sobre fermenta cachaça. Foda-se, caralho. Sabe qual vai ser o primeiro comentário, se você soltar isso aí que eu falei? Sempre soube, vai ser o primeiro comentário. Então vai. Lá, deixa eu falar besteira. Bora voltar pro programa, vocês querem falar mais alguma coisa? Bora. Então tá. Não, tá de boa. Ah, tá. Tinha que ler o nome, né, dos patrões? Pô, não preparei não. A gente bota no final? Depois. Tá. Então só fala que o nome dos patrões vai estar no final. Só fala que o nome dos patrões vai estar no final. É isso, filho de minha irmã, comigo. Vamos embora. Vamos embora, bebê gigante. E o nome dos patrões vão aparecer no final do programa, tá? Isso, vai aparecer não. Nós vamos falar, porque meu tio é velho, não aparece, é som, meu tio, é áudio, lembra? É foda, caralho. Foda. Fui comer minha irmã, deu merda. Vamos, filho de meu e de minha irmã. Vamos embora. Vamos voltar para as terras ermas, conhecido também como Lago Sul. Que afinal de contas... Medíocre. É, medíocre. Vamos voltar, medíocre. Porque as pessoas estão bebendo água de graça e eu não gosto de dar nada de graça para as pessoas. Vamos lá. Vamos embora, medíocre. Bora. Ande, medíocre. Bora. Ele é muito ruim. 10 anos fazendo essa caralho, ele é muito. Ora, mano. Tô comendo, cara. Aí. Eu não tenho diabetes! Você inventa! Aí ele me liga, desaforado, quando eu falo essas merdas, no dia seguinte, você fica fazendo as pessoas e acredito nisso. É, mas é isso mesmo, você porra. Você é diabético! Diabético, pacete. E broxa! Não, broxa, essa palavra dá problema pra gente, melhor não falar isso não. Ih, esquece isso aí. Miote está todo sede, Miote está querendo visitar o TJ de novo, Miote está com saudade, Miote está saidinho, ó, Coronga está deixando as pessoas piradas. Miote. Diga. O que você tá comendo no meio da gravação, meu? Isso é uma coisa tão escrota, Miote. Vocês comem pra caralho durante a gravação e eu não como. Quem disse que eu como em gravação, seu arrombado? A última gravação lá foi assim. Que última? Foi vocês que levaram frango frito pra comer lá e depois chegou lá a mulher do sovaco cabeludo e reclamou, comeu frango frito, pecou duas vezes, primeiro que é bicho, Coitada, neném. Toda vez que eu chego lá pra gravar, a mulher tá. Meu Deus do céu! Que pariu! Eu acho que ela espera. Aí, ele chegou, vamos falhar o texto. Vamos lá, Deus. Toda vez. Tem uma coisa no Trump que eu amo também. O cara é um gênio da robótica que foi demitido. E aí ele virou um gênio dono de um fliperama. Não, e não só isso, o cara tinha inventado o teletransporte, velho. É, e ele virou o quê? Dono do fliperama. Isso, e aí ele se teletransporta, ao invés dele se teletransportar e usar isso pra resolver qualquer problema da humanidade, não, ele vai jogar videogame. Vai jogar, puta vai. Puta que pariu, velho. Miote, essa caralha desse gato no cinto. É, tá foda. Chama a Marina. Chuta essa merda, pô. Não, mas é igual o Zelda. Se ele chutar os gatos, os outros 20 pulam em cima dele. Ai. Na hora que o gato quer sair, é foda. Que pariu. Na verdade, não. Dá 10 e 15 da noite, ele começa a miar. é louco. Ele quer dar uma cutucada nas vagabas, porra. Ele quer pegar a AIDS na rua. Lembra que tu teve mais que pegou o Miotti? Miotti, internet, que ele, o Miotti é tão putão. O Miotti, ele é tão putão, internet, que os pets dele são putão. O Miotti teve um gato que pegou a AIDS. Não, foi, não foi AIDS, não. Ele pegou... Foi AIDS? Foi hepatite. Foi AIDS? Hepatite. Você falou pra mim que era AIDS? AIDS não, foi hepatite, foi hepatite. Olha aí. É porque não deu tempo dele pegar tuberculose. Né? Boêmios. Oh, Long Johnson. É, tá ótimo. Oh, Long Piano. Bom, vamos terminar de falar do filme aí. Tem mais alguma coisa que vocês querem falar do filme? Não. Tem não? Bem, Miotti, precisamos agradecer nossos patrões maravilhosos, que sem eles não teria Jurassic Cast para maiores. É isso aí. Adriano Ferreira de Souza. Alan Rodrigues da Silva. Daniele de Zikniak Pereira. Davi Rodrigues. Denis Donato. Diego Morodio. Eduardo Henrique Pereira Araújo. Elias Araújo. Emerson Martins do Prado. Everton Cândido dos Santos. Fabiano de Luna Fonseca. Fábio Aguiar. Fabrício dos Santos. Felipe Aluoto. Fernando Brás. Fernando França Pontes. Fernando Franciscão. Filho do Lula. Florisvaldo Goiás. O cara ainda falou que não é. Azal dele. Fragnaf Carrascosa. Francisco Júlio da Silva. Gilmar Souza. Guilherme Hudit. Hélio Marcos de Faria. Elton da Costa Barbosa. Henrique de Souza Carvalho. Henrique José Pereira da Silva. Henrique Rodrigues da Silva. É muito Henrique. Iago Conceição dos Reis. Jaquerson Nakano. João Henrique Damasceno Alves. João Paulo Alves da Rocha. Juliano Cavalcante. Júlio César Quietes de Oliveira. Letícia Videira. Luiz Alfredo Lopes Soares Filho. Luiz Fernando Libarino. Luiz Henrique Bernagozzi. Marcelo Cirelli Lucas de Mello. Marcelo Soares. Marcelo Zaccaroni. Marco Antônio C. Mesquita. Mário Calderaro Neto. Marlon Hildo do Nascimento Júnior. Matheus Santos. Matheus Schneider. Mauri Hara. Neli Rocha de Matos. Pablo Gomes. Peter Lenge. Rafael Alves. Rafael Rocha. Rafael Santos. Outro de Rafael também. Renato Oliveira de Araújo. Rodrigo Matos. Sérgio da Costa Almeida. Sheila Lopes Areias. Senhor Sombrio. Olha aí, inimigo da Marvel. Tiago Salvador. Tiago Bani. Valdir Fumini Júnior. Vitor Dutra Freire. Wendley Vale. E Wesley Santos. É isso, agradecemos de coração a todos vocês que nos ajudam aqui todos os meses com o dinheiro suadinho de vocês para manter o Jurassic Cast para maiores e trazer esse conteúdo para vocês. E vamos piramidar essa parada, hein? Vamos, eu tô precisando aí. É isso, até mês que vem. Valeu. Ainda estão aí? Já acabou! Pode ir embora!